Afirmar a centralidade de Cristo como fonte do sentido e da esperança para toda a comunidade humana e, consequentemente, para toda a história humana, é muito denso. É menos claro do ponto de vista da sua compreensão, mas é acessível a quem acredita em Jesus Cristo. O problema que se põe, no fundo, é o de saber se toda a história humana é uma história de salvação ou, quando se fala de história de salvação, se refere apenas àqueles acontecimentos sagrados que vêm desde o Antigo Testamento até ao Novo Testamento e que estamos habituados a ouvir na pregação, a ler dos textos teológicos e na Bíblia. Mas o que é a Bíblia? A Bíblia é uma história interpretada como uma chave cultural que é a fé bíblica e que tem a sua plenitude na fé na encarnação do Verbo de Deus. É uma chave de leitura. Eu uma vez fiz uma experiência engraçada. Fui colega de universidade, na Universidade de Estrasburgo, de um rapaz iraniano. Estávamos os dois na mesma turma de francês adiantado, de literatura francesa. E fizemos amizade pontual daqueles meses que lá passámos. E um dia fomos os dois visitar a Catedral de Estrasburgo. A Catedral de Estrasburgo é uma belíssima catedral do século XII e que tem no pórtico de entrada, tem Cristo ao centro, como normalmente todas as catedrais góticas são cristocêntricas, tudo converge para o Cristo glorioso, e tem baixos relevos no pórtico da parábola do Evangelho, as virgens loucas e as virgens prudentes. O Cicerone estava a explicar aquilo e ele perguntou-me baixinho: que história é esta das virgens loucas e das virgens prudentes? E eu disse-lhe que era uma parábola do Evangelho. E ele perguntou-me: mas o que é isso, o Evangelho? Nunca tinha ouvido falar no Evangelho. E a conversa acabou que eu ofereci-lhe um exemplar do Novo Testamento e ele ofereceu-me um exemplar do Corão, não? Bem, mas o mais interessante é que este homem, depois de me ouvir explicar o mais rapidamente que se pode num contexto destes o que era o Evangelho para nós, ele disse: mas isso é a interpretação, isso é a chave de que tu dás à tua existência, à existência da humanidade. É isso mesmo. Então porque é que eu não hei de ter a minha? Pode ser a tua. O nosso diálogo é saber se eu encontro na tua visão da história coisas que completem a minha, e se tu encontras na minha visão da história como cristão dados que iluminem a visão da história que tu tens. Infelizmente a conversa acabou aí, não é? Porque é muito difícil com um muçulmano avançar a conversa para além disso. Mas ele percebeu que para mim o Evangelho era uma chave de leitura, de interpretação global, da vida e da história. Esta é uma novidade refrescante que nos trouxe o horizonte do Concílio Vaticano II, é que há uma verdadeira unidade entre a história da salvação explicitamente interpretada como tal pela história sagrada, pelos textos bíblicos, e a história humana no seu todo, que não é tão facilmente interpretável. Mas há textos no Evangelho que alargam francamente para esta visão global, não apenas do sentido de uma vida cristã, mas do sentido de uma humanidade como ela é concebida segundo a mente de Deus e a ideia de Deus. Mas, embora haja nos textos sagrados, que para mim servem habitualmente de chave da interpretação que eu faço do sentido da existência, portanto, do sentido da vida e da história, e alguns deles me convidam a alargar o horizonte para a história da humanidade, não há dúvida nenhuma que não é tão claro, e sobretudo quando a história humana se adensa muito e nós temos vivido esta época de globalização, que tem muitos aspectos, como sabeis, mas no fundo o aspecto principal é que o mundo transformou-se numa aldeia, não? E portanto tudo diz respeito a todos, toda a gente sabe de tudo de todos, não? Não há nenhum grande problema que não tenha as suas implicações universais, não? E a humanidade está a evoluir para aí, eu penso que esse é um sinal positivo da humanidade. Agora, nesta grande desgraça que aconteceu no Oriente, dos maiores cataclismos naturais que a humanidade tem notícia, mas gerou qualquer coisa também de positivo, que foi a maior manifestação de solidariedade que alguma vez a humanidade conheceu, não é? E onde se juntaram todos, não é? Crentes de várias religiões, descrentes, homens e mulheres de boa vontade, associações, pessoas, quer dizer, bem, este sentido de globalização traz-nos um quadro novo, um horizonte novo para esta interpretação profunda, com sentido profundo da história. E às vezes torna-se complicado. Por exemplo, os acontecimentos que temos estado a viver recentemente e que põem de um lado o islamismo e um fundamentalismo islâmico e do outro lado o Ocidente, suadizan cristão, não? Portanto, com origem cultural no cristianismo. Estes acontecimentos são difíceis de interpretação. É preciso ter realmente uma esperança muito grande e uma intuição profunda do sentido da história para a gente salvar a esperança no meio destes problemas graves e dramáticos que a humanidade muitas vezes atravessa. Mas é exatamente isso que nós podemos encontrar na própria fé cristã.